Solta a pancada. Solta a pancada, que a pancada é gostosa. Portal do Arrocha. O funk do verão é a sala 7, meu irmão. Tá ligado, ladrão? Dá um gritinho do sucesso aí, meu filho. Foi conversar com a gringa, ela falou, welcome. Foi conversar com a gringa, ela falou, welcome. Foi conversar com a gringa, ela falou, welcome. Oxi, welcome. Eu também como. O welcome, oxi, eu também como. O welcome, eu também como. O welcome, eu também como. O welcome, eu também como. Se o welcome, eu também como. Eu vou comer, viu, rapaz? Se essa gringa doida. O welcome, eu também como. É putaria. O welcome, eu também como. Joga no swing aqui, negão. E eu gosto dessa putaria gostosa. Eita, Raw Funk do verão 2018. Isso é sala 7. Joga aquele solinho sacanagem aí, Ricardo. Eita, papai. Aqui a gente fala inglês, alemão, japonês. Que é isso, meu filho? Ai, meus ouvidos. Foi conversar com a gringa, ela falou, welcome. Foi conversar com a gringa, ela falou, welcome. Foi conversar com a gringa, ela falou, welcome. Hoje o welcome, eu também como. O welcome, eu também como. O welcome, eu também como. Vem no balanço, vem. O welcome, eu também como. Vem, sala 7. O welcome, eu também como. Se o welcome, eu também como. Se o welcome, eu também como. Se o welcome, eu também como. Eita, se o welcome, eu também como. Gringa doida, tu é doida, gringa. Tu me embolou toda agora. Oi, welcome, eu também como. Se o welcome, eu também como. Se o welcome, eu também como. Se o welcome, que energia é essa? Joga no swing, vai. Joga no swing, vem. Isso é o funk do verão, sala 7, meu irmão. Se liga aí, ladrão. Meu gritinho da sacanagem vem no fundo, viu?